615 kHz. Informe Brasil Central. Saiba o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Olá, uma ótima noite de quinta-feira para você que nos acompanha. Eu sou o Guilherme Rigonato e você fica agora com as principais notícias produzidas pelas equipes da Agência Brasil Central. Em parceria com o governo estadual, a indústria farmacêutica inaugura nova unidade no Distrito Agroindustrial de Anápolis e anuncia investimentos de R$2 bilhões nos próximos 5 anos. Cássio Neves. O governador Ronaldo Caiado participou nesta quinta-feira, dia 21, da inauguração da nova unidade de fabricação de medicamentos sólidos da indústria farmacêutica Brain Pharma. O evento foi realizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. Também foi anunciado um plano de investimento de R$2 bilhões para os próximos 5 anos. Com esse novo investimento, a previsão é de geração de cerca de 2 mil novos empregos diretos na unidade, que atualmente já é a maior operação industrial farmacêutica da América Latina. Prefeitura de Caldas Novas adota novas medidas para ampliar o distanciamento social após o aumento de casos de Covid-19 na cidade. Camila Teixeira. A Prefeitura de Caldas Novas restringiu o horário de funcionamento dos bares, restaurantes, casas noturnas e comércios alimentícios que terão de fechar as portas à meia-noite na cidade. O decreto municipal estabelece também que as atrações turísticas, como o parque de diversões e feiras, como a Feira do Luar, terão de indicar responsáveis para atender a vigilância sanitária nos fins de semana e feriados. Reunião com mais de 10 pessoas sem obedecer o distanciamento de 1,5 metro passa a ser considerada aglomeração. De acordo com a Secretaria de Saúde de Caldas Novas, em apenas 24 horas, foram registrados 80 novos casos de Covid-19 no município. No total, até o momento, a cidade contabiliza 3.648 casos confirmados da doença e 67 mortes. Diretoria do São Paulo confirma a permanência do técnico Fernando Diniz após a derrota de goleada para o Internacional. Alair de Paula. Mesmo com a goleada de ontem para o Internacional 5-1 em pleno Morumbi, a diretoria do São Paulo decidiu manter o técnico Fernando Diniz. No entanto, o presidente do time tricolor, Júlio Casares, disse que vai cobrar uma reação da equipe após a vexatória derrota de ontem. O São Paulo perdeu a liderança para o Internacional. O novo líder é o Inter com 59 pontos. Muito bem, Alair, ainda hoje informações dos times goianos. Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia já aplicou mais de 1.500 doses da vacina contra a Covid-19 na capital. Diego Anatalho. Em 3 dias de vacinação contra a Covid-19, Goiás já aplicou 1.585 doses. Foram atendidos profissionais de saúde que trabalham em diversos locais da capital, como no Serviço de Atendimento de Urgência, o SAMU, Hospital de Campanha, Hospital de Doenças Tropicais e Maternidade Cecília Câmara. Também foram vacinados idosos de 11 abrigos localizados em 6 distritos sanitários da capital. O secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, acompanhou a ação e lembrou que nessa primeira etapa da campanha definida pelo Ministério da Saúde, serão vacinados somente os idosos que vivem em abrigos e trabalhadores da saúde que atuam em unidades hospitalares de enfrentamento à Covid-19. Goiânia recebeu 30 mil doses da vacina contra a Covid-19. A vacina que está sendo utilizada é a Coronavac, utilizada pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A Goiás Turismo promoveu palestras sobre a saúde mental no Centro Cultural Oscar Niemeyer para os servidores públicos estaduais. Denise Parreira. O Centro Cultural Oscar Niemeyer foi o local escolhido para uma palestra sobre saúde mental. A iniciativa faz parte da campanha Janeiro Branco. O evento, promovido pela Goiás Turismo, teve como público-alvo os servidores do Estado. A palestra foi ministrada pelo psicólogo Leonardo Faria, que apontou que mais pessoas têm se queixado de doenças como ansiedade e depressão nos últimos meses. O especialista ressaltou que mudanças de comportamento e atitude positiva podem atenuar sintomas e melhorar o bem-estar. Assim como doenças físicas, as doenças mentais devem ser tratadas de forma adequada por profissionais especializados. Atlético vence o Botafogo de virada e termina invicto nos confrontos contra times cariocas na Série A. Thaís Freitas. Pois é, Guilherme, pelo menos contra os cariocas, o Atlético vai terminar a Série A invicto. Com a vitória por 3-1 sobre o Botafogo, o Dragão não perdeu nenhum dos 8 jogos realizados contra Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Nas redes sociais, o rubro-negro goiano provocou os times cariocas, se intitulando de Rei do Rio. É, minha gente, com 4 vitórias e 4 empates em cima dos cariocas, foi 66% de aproveitamento, 13 gols marcados, e o Atlético seria até campeão carioca se pudesse disputar a competição. Foi uma brincadeira hoje durante todo o dia entre os torcedores nas redes sociais. Agora é preparar o elenco para o próximo desafio, que já será no domingo contra o Fortaleza no estádio Antônio Ascioli. O zagueiro Oliveira e o volante Pereira estão suspensos. Os meias Chico e Matheus Vargas se recuperam da Covid-19. Problemas aí para o técnico Marcelo Cabo resolver até domingo. Ok, Thaís, logo mais informações do Vila Nova. O prefeito de Catalão, Adib Elias, apresentou melhora, foi extubado, mas permanece na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Gustavo Soares. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, o prefeito de Catalão, Adib Elias, apresentou melhoras e pôde ser extubado, ou seja, o tubo introduzido nas vias aéreas do político foi retirado. O prefeito do Podemos continua em tratamento contra a Covid-19 na UTI do hospital. Ele foi transferido para o Hospital Paulistano no dia 15 de janeiro, após sofrer agravamento no quadro clínico. O vice-prefeito da cidade, João Seba, do Partido Progressistas, também foi diagnosticado com a Covid-19 e está internado na Santa Casa de Misericórdia, em Catalão. Na última terça-feira, foi enviada à Câmara de Vereadores de Catalão uma solicitação de licença de 15 dias para o prefeito, que continua internado em São Paulo. O pedido deve ser votado amanhã em sessão convocada em caráter extraordinário pelo presidente da casa, o vereador Jair Humberto. Vila Nova retornou ao Goianão 2020 com time reserva em jogo contra o craque de Catalão, Vitor Monteiro. O Vila Nova voltou a campo pelo Goianão 2020 na tarde desta quinta-feira no estádio Durval Ferreira Franco em Ipameri. Até saiu na frente com um golaço do meio campo do zagueiro Simon no segundo tempo. E quando os colorados já estavam contando com a vitória que daria classificação às quartas de final de forma antecipada, o Tigrão levou o empate do craque. Gol do Aleph, atacante, nos acréscimos aos 47 do segundo tempo. Ou seja, o Vila Nova ficou no 1-1 com a equipe do craque de Catalão, que mandou essa partida em Ipameri. Resultado deixa o Vila Nova na 7ª posição do Goianão 2020 com 13 pontos e ainda precisa somar pontos na última rodada para garantir vaga nas quartas de final do torneio. O Vila, que vai enfrentar o Goiânia na quinta-feira da próxima semana, dia 28, às 13h30 da tarde, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Goiânia, que está lutando contra o rebaixamento, no momento é o 11º colocado. Mas antes, o Vila foca na decisão da Série C, porque enfrenta o Remo no sábado, 17h, no Oba. O Informe Brasil Central é um projeto realizado pela ABC, unindo pela primeira vez toda a força de informação da RBC-FM, Rádio Brasil Central AM, TBC e ABC Digital. Ficamos por aqui. Até a próxima. Você ouviu Informe Brasil Central, seu resumo das principais notícias do dia. 8 e 10. A noite é nossa. É nossa porque é sua. Sua amiga pode deixar tudo às claras, pois o dia foi seu. A noite é nossa e muito agradável. Já que te agrada, é algo que aqui jamais vai faltar. Então, por que na noite é nossa? Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for. Lightning strikes every time she moves. Seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagine o desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher.